Fábio, me botaram pra entrevistar uma pessoa tão maravilhosa que, assim, isso não é nem uma entrevista comum, isso é quase que o programa do Paulo. Já tô me sentindo, até botei água aqui, que é meio que meu talk show. Vamos receber ela, a Maísa do século XXI, Marília Mendonça. É. Aí a plateia aplaude, dando aqui. Com a banda, tarantanta. Fica à vontade, a casa é sua. Você tem 21 anos. 21. Você é uma menina. Eu me sinto tão velho falando isso. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Você é uma das artistas que mais recebem direitos autorais. 6 anos, se tornou uma das artistas mais famosas do Brasil, uma das mais ricas. Sex symbol agora, que nós vimos suas fotos aí. Diante de tudo isso, a pergunta que eu tenho pra te fazer é: qual que é a tua data de sacar o FGTS de contas inativas? Eu quero saber quem é que tá falando pra você que eu tô rica, que eu vou mandar ir pagar as parcelas das casas que eu tô pagando até hoje, viu? É, casa não só DVD, sai caro um DVD desse, hein? Tipo, a proporção de pessoas, tipo, no primeiro DVD não tinha nenhuma pessoa, no segundo tinha 40 não, mil. Não tinha ninguém no primeiro não, DVD? Não, tinha uns amigos lá, né, e tal, mas a gente fez sem público. A gente preferiu fazer uma coisa meio barzinho, meio casa, mais intimista. Mas isso era uma coisa de vergonha sua também? Também. De, tipo, porque é responsa, né, você chegar na frente de 40 mil pessoas e falar assim, sou eu que mando na sapa. É, não é fácil, né? Você é de Cristianópolis. É, eu nasci lá. Eu fui pra lá pra nascer, na verdade. Foi porque tinha um médico da confiança do meu pai e voltei logo pra Goiânia. Eu encontrei com uma pessoa até num bar esses dias. A pessoa falou assim, Marília, você não tem noção do quanto a galera de Cristianópolis é mas orgulhosa. Eu, ter as você, 3 você mil ter pessoas de Cristianópolis te amam. Não fala assim. Mas IBGE é 2009, eu pesquisei. O brasão de Cristianópolis é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Olha esse brasão. Que maravilhoso, não é? E aí eu queria que a gente fizesse essa proposta pro pessoal de Cristianópolis, pra gente mudar isso daqui, porque o gado não é a principal coisa, mas de lá é você. Então a gente colocaria você aqui no centro, no lugar do gado. Esses matinhos a gente colocaria mãos pra cima, que nem no teu show, uma coisa bem bonita. E essas montanhas aqui a gente colocava tudo de dinheiro. E a gente muda para Marília Mendonçonópolis. Eu ouvi você dizer uma vez que tem um cupido que é lixeiro, né? Só traz lixo. Esse lixo sempre foi pro lixo ou você já reciclou algumas coisas, assim? Já deu pra reciclar. Já reciclou algumas? É aquele reutilizável que reutiliza por pouco tempo, né? Que nem lembrança das mães. Você me lembrou agora de um dia que eu fiz um bolo de aniversário pra minha mãe, ela me perguntou se ela era obrigada a comer. Vamos ficar contando história de mãe? Hoje a minha mãe falou que eu tô com uma cara de aguinha pocotó, porque eu tô emagrecendo e meu rosto tá comprido. Tem no meu WhatsApp, gente. Ó, olha o grupo que a gente tem aqui, ó, o grupo de dieta. Ah, me bota nesse, eu tô precisando tanto de um incentivo. Ó, olha aqui. Olha que carinho. Olha, a sua mãe não é o MC Serginho. Não. Você cantou na noite um tempo. Canto na noite até hoje, né? É, não, mas hoje você faz espetáculo. Agora faz cantar na noite, assim, aquele barzinho, aquela caixa amplificadora. Gastou passando com franga passarinho. Não tive muita oportunidade em barzinho, não. Você era muito tive nova algumas também, coisas, né? Era muito nova. Minha mãe sempre ia comigo. Mas eram poucos que aceitavam, mesmo com a minha mãe junto. E uma coisa que a gente faz muito na noite é popurri. Emendar uma música na outra. Eu queria propor uma brincadeira aqui. Eu canto uma música e eu paro numa determinada palavra. E aí a pessoa começa outra música a partir daquela palavra. Vou te dar um exemplo. É... Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou o CC do berro que o gato deu. Deu onda, o teu sorriso me dá onda. É isso. Vou começar com uma minha, então. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Fora, fora. Fora, me liga, implora, não muito. Acabou o nosso tempo. Eu quero muito te agradecer. Nossa, brincadeira essa não produção, deu certo. Logo você vai fazer no programa de novo? Do Poxa, e aí a gente faz de novo. Ó, maravilhoso, gente. É isso. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Valeu.